André Cedis, o mural de Ibi Koala. Essa novinha quando chega a galera enlouquece, perna grossa, rabetão, linda igual mulher de chefe, abre a roda que ela dança, eita que mina gostosa. E que bruxinha cabulosa, desce, desce, desce, desce, delícia que gostosa, vem quebrando aqui pro mago. Novinha cabulosa, desce, desce, desce, desce, delícia que gostosa, vem quebrando aqui pro mago. Novinha cabulosa, desce, desce, desce, delícia que gostosa, vem quebrando aqui pro mago. Joga pra cima.